Namastê, caros ouvintes. Com muita satisfação, damos início a mais um programa Lux Esotérica. Está trazendo para vocês, nesta nova fase do nosso programa, está sempre se renovando nos seus temas. Estamos levando para vocês um curso de introdução ao esoterismo e à teosofia em um primeiro nível, nível 1, onde nós estamos trazendo todas as ideias básicas que realmente conformam as ideias esotéricas de acordo com os ensinamentos do ocultismo oriental, das escolas tradicionais da teosofia e daquelas tradições ligadas aos verdadeiros mestres da grande fraternidade branca. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez e a todos aqueles que já têm nos acompanhado desde setembro do ano passado. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho, pela audiência, caros ouvintes, que realmente nos dão um enorme entusiasmo com seus comentários, seu feedback, o retorno que nós temos tido através dos e-mails, dos telefonemas, os contatos pessoais, pessoas que nos agradecem estarmos aqui, levando para vocês todo esse trabalho que visa despertar nas vossas consciências, ouvintes, para a luz que está dentro de vocês. A luz, caros ouvintes, não está só lá no mundo, lá fora. Está aqui conosco. A luz esotérica, meus amigos, que dá nome a esse programa, é essa luz que está aí já com vocês, ouvintes, no centro dos vossos corações e os conhecimentos, a sabedoria que nós tentamos ilustrar aqui no nosso programa e acrescentar nossos humildes e realmente insignificantes comentários a eles, visa apenas fazer com que a alma de todos vocês, ouvintes, se desperte, esteja realmente atenta àquilo que já está premente nos vossos corações, que é a vossa espiritualidade. Mas no último programa, meus amigos, e nos últimos programas, nós temos trazido ideias muito interessantes para vocês, ouvintes, que têm vontade realmente de conhecer os ensinamentos tradicionais do ocultismo. E nós vamos continuar no dia de hoje falando destas ideias. Nós trouxemos para vocês no último programa as informações sobre a antiguidade dessa tradição, ouvintes. A doutrina secreta, os conhecimentos esotéricos são realmente muito mais antigos do que a história consegue registrar. E todas as percepções relativas ao mundo espiritual não são frutos da imaginação de um ou de alguns poucos místicos ou revolucionários da religião ou da filosofia, ouvintes. Mas sim, é o conjunto contínuo de percepções que foram sempre avaliadas, reavaliadas, checadas e rechecadas por uma longa, meus amigos, e contínua série de videntes, de ocultistas, de mestres que têm confirmado esses preceitos, conformando assim uma tradição. Tradição, caros ouvintes, que é a transmissão entre mestres e discípulos, que tem sido o método por qual esses conhecimentos têm sido transmitidos. Só nos últimos séculos é que isso se transformou também numa tradição escrita e não só oral. Vocês devem realmente ter em mente, ouvintes, de que a história realmente é muito mais abrangente, muito mais ampla do que aquilo que a ciência atual reconhece. Então, essa transmissão tradicional de mestre para discípulo sempre foi aquela que sempre esteve vigente. Falamos também da matéria primordial do universo, caros ouvintes, que é a base de tudo, do grande princípio de correspondência que liga a nós, seres humanos, com o universo. Nós somos a perfeita imagem do que acontece lá em cima no universo, e falamos um pouquinho das leis que realmente conectam o ser humano nesse tudo. Cada ser humano nesse planeta, meus amigos, é uma imagem holográfica do grande mistério do universo. Mas há outras ideias, caros ouvintes, que nós gostaríamos de partilhar com vocês, e nelas também estarão esclarecimentos que eu acho que serão muito pertinentes. Uma dessas ideias diz o seguinte: a doutrina secreta, os conhecimentos esotéricos, não ensinam nenhum ateísmo, exceto no sentido que encerra a palavra sânscrita nástica, ou seja, uma rejeição de ídolos, incluindo todos os deuses antropomórficos. Nesse sentido, cada ocultista é um nástica. E esta passagem, meus amigos, que está na Doutrina Secreta de Madame Blavatsky, é muito, muito importante, caros ouvintes, porque realmente os esoteristas, os ocultistas, os teósofos, maçons, Rosa Cruzes, todos os espíritas, aqueles ligados às culturas afro-brasileiras, aqueles que participam do candomblé, da umbanda, de todos os cultos afros, meus amigos, e todos os espiritualistas em geral, invariavelmente são chamados pelos assim ditos religiosos como se todos nós, caros ouvintes, fôssemos ateus, como se nós não acreditássemos em Deus, como se nós não crêssemos que realmente lá em cima está uma força maior, caros ouvintes, que ordena e que comanda todas as coisas que estão funcionando aqui embaixo. E isso, meus amigos, é uma grande ignorância, porque as pessoas que dizem isso, obviamente que o dizem, primeiro, sem conhecimento de causa, porque jamais se detiveram para estudar as doutrinas de todas essas escolas que nós mencionamos, e jamais, meus amigos, se interessaram na razão que leva a todas essas escolas a terem as suas posições. Na verdade, eles fazem coro com um conjunto de ações fanáticas que visam repetir certos preconceitos e excluir, caros ouvintes, as pessoas que não participam de suas religiões do conceito que eles chamam de verdade. E aí, meus amigos, nós temos realmente um problema sério, porque a verdade é uma só, não pode haver duas verdades diferentes. Então, se há duas opiniões diferentes sobre a verdade, com certeza ela não está ali, caros ouvintes. Então, muitas pessoas dizem que nem é bom discutir sobre esses temas, porque cada um é livre para ter a sua religião, para ter a sua posição política, para torcer para o time de futebol que ela quiser, e não é bom discutir esse assunto. Mas nós fazemos o contrário. Nós estamos aqui para esclarecer, ouvintes, para aqueles que porventura estejam nos ouvindo, que sejam cristãos, católicos, evangélicos ou simplesmente pessoas religiosas de qualquer religião, que não as predominantes no Brasil, mas que também tem essa postura. Os ocultistas, caros ouvintes, e todos os teósofos, os maçons, Rosa Cruzes e os esoteristas em geral, jamais, meus amigos, mantiveram nas suas doutrinas essa postura de ateísmo. E isso, meus amigos, é uma calúnia, é uma inverdade. O que acontece, meus amigos, é que essas tradições têm concepções, muitas vezes, mais profundas, mais complexas sobre Deus do que, obviamente, as religiões possuem. Os maçons chamam a Deus de o grande arquiteto do universo, porque o compreendem como aquele que emana os grandes projetos aquele que realmente preside todo o trabalho de construção da natureza. E os ocultistas, os rosacruzes, os teósofos, meus amigos, o que realmente eles fazem é que eles não creem, né, no Deus chamado antropomórfico, que é, infelizmente, o fruto da ação humana, o fruto principalmente da teologia, que acabou criando um monstro, meus amigos, que obviamente Deus não pode ser. Porque ao falar de Deus na teologia, caros ouvintes, os escritores, os teólogos, os religiosos, não só do cristianismo, mas de outras tradições, acabaram falando de si mesmos, ou seja, imputando a Deus a algo que deveria ser tão sublime, a um conceito que deveria ser tão elevado, colocaram na boca de Deus, no comportamento de Deus, nos pensamentos de Deus, caros ouvintes, coisas que são meramente humanas. Então não é incomum nós vermos nos textos religiosos se falar na ira divina que Deus lança muitas vezes a sua vingança sobre os homens, sobre a terra, sobre todos os seres. E isso, meus amigos, é contraditado por outros ensinamentos que nos falam que Deus é amor, que Deus é o próprio perdão, que é a unidade, que ele é a harmonia. Então, aonde que está a verdade aí, meus amigos? Então, cada um, obviamente, que é livre, e nós, obviamente, pregamos o respeito a todas as religiões, para que elas tenham seus cultos livremente, mas também ninguém tem o direito, e o nosso país, obviamente, garante isso na nossa Constituição. Todos nós somos livres para termos nossas crenças, ouvintes, mas jamais podemos impô-las aos demais e jamais podemos praticar a discriminação contra qualquer pessoa, qualquer que seja a sua filosofia religiosa ou espiritualista. É preciso muito respeito, caros ouvintes, porque o fanatismo que advém dessas ideias antropomórficas, ou seja, que enxergam um Deus com qualidades humanas, realmente foi terrível. Muitas e muitas perseguições, destruições, mortes, caros ouvintes, aconteceram e acontecem, o que é pior, no mundo, discriminando as minorias, discriminando as mulheres, os homossexuais, aqueles que são chamados de apóstatas, que abandonam as crenças religiosas, aos ateus, às pessoas de outras religiões, praticando, ouvintes, justamente aquilo que a religião não é. A religião, meus amigos, serve para unir o homem à divindade, ao seu lado divino. Então, toda religião que prega isso, meus amigos, deve ter o nosso respeito. Agora, práticas, meus amigos, guerreiras que se escondem, né? Práticas guerreiras, políticas, né? Ideológicas, que se escondem atrás de religiões, atrás de crenças, de seitas, meus amigos. Isso realmente é um problema sério, porque existe muita manipulação nesse meio. Então, realmente, meus amigos, o que os ocultistas rejeitam é um Deus que é tão humano quanto nós, seres humanos. Um Deus que muitas vezes parece, meus amigos, mais raivoso, mais impaciente e mais violento do que a maioria dos bons homens que existe sobre a Terra. E muitas vezes, mesmo quando são atacados, violentados, preferem não reagir, preferem sofrer a violência do que fazer a violência. Então, o Deus, meus amigos, feito à imagem e semelhança do homem, ao contrário do que a religião nos diz, que foi o homem que foi feito a imagem e semelhança de Deus. O que a religião fez foi criar Deus à imagem e semelhança do homem. Porque esse conceito, meus amigos, que é totalmente abstrato, o conceito da divindade, deve ser a coisa mais inefável, ouvintes. O conceito mais sublime, mais elevado, mais puro que nós devemos ter e devemos respeitar aqueles que nem nome, nem qualquer coisa quiser falar a esse respeito, como fazem os nossos irmãos budistas, porque realmente está fora do alcance da nossa consciência. O que nós podemos conhecer de Deus é a sua obra, é a natureza, é o universo. E nessa obra, meus amigos, nós também fazemos parte. Então, o que muitos ocultistas são, como Blavatsky disse, são nasticas, ou seja, são aqueles que rejeitam ídolos, que fazem da idolatria, do culto a indivíduos, do culto ao Deus antropomórfico, uma ferramenta política, uma ferramenta econômica, muitas vezes de opressão, né? Mas, em contrapartida, meus amigos, ao invés de crer, né, nesse Deus feito à imagem e semelhança do homem, o ocultismo admite um outro conceito diferente, meus amigos, que nós vamos falar a seguir. Ele admite, sim, um logos, ou seja, um verbo, né, que é um criador coletivo do universo, chamado pelos antigos, né, neoplatônicos, meus amigos, de demiurgo, né, ou seja, a inteligência criadora, no sentido que se usa ao se falar de um arquiteto como um criador de um edifício, visto que o arquiteto não tinha jamais tocado sequer uma pedra dele, mas, havendo proporcionado o plano, deixou todo o trabalho manual aos pedreiros. E aí, obviamente, entra o conceito maçônico dessa ideia, caros ouvintes, porque maçom significa exatamente pedreiro. Então, cada maçom, e na verdade cada ser humano, cada espírito que está aqui nesse planeta, é um construtor da obra de Deus. E cada um de nós, meus amigos, é um músico dentro de uma grande orquestra. E nós sabemos, ouvintes, que numa orquestra um maestro não tem nenhum instrumento, ele não encosta em nenhuma corda, ele não sopra nenhum instrumento, ele não faz tinir, meus amigos, qualquer música, qualquer corda, e não jamais pronuncia qualquer som. Mas é um maestro, meus amigos, que tem a ideia perfeita da música na sua cabeça, nas suas ideias, e ele conduz aquele grande conjunto de músicos para que seja atingido o objetivo. E é isto, meus amigos, que é o conceito de logos e de demiurgo que existe no ocultismo. Ou seja, não é Deus, meus amigos, que cria, mas sim os deuses, né? Ou seja, os espíritos que estão manifestados nesse universo. E se nós lermos a Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, que pertence à tradição judaica, é exatamente isso que está colocado lá. Muito mal traduzido em todas as línguas modernas, quando se diz Deus ali, meus amigos, está se dizendo sim o coletivo, ou sim os deuses. Então, a primeira frase da Bíblia, meus amigos, não é "no princípio criou Deus os céus e a terra", mas sim "no princípio os deuses criaram o céu e a terra". E todo o texto do Gênesis, meus amigos, vai continuando nesta balada, de forma que mais adiante se menciona de que se o homem comesse o fruto da árvore da sabedoria e do conhecimento, ele se tornaria igual a nós, porque o texto mantém uma coerência com o plural da palavra, né? Está lá, que é Elohim, né? do hebraico, que é o termo que nas línguas modernas são traduzidos por Deus. Elohim, caros ouvintes, são os deuses. Então todos nós somos deuses. Então, no nosso caso, o plano dessa construção foi proporcionado pela ideação do universo. E o trabalho de construção ficou a cargo das hostes de forças e poderes inteligentes. Mas aquele demiurgo não é uma divindade pessoal, ou seja, um deus extracósmico imperfeito, mas apenas a coletividade dos seres brilhantes, dos Dayan Shohans, dos grandes arcanjos e das outras forças, meus amigos. Então, aí, meus amigos, que está a negativa, né, do deus antropomórfico, ou seja, aquele deus que, infelizmente, meus amigos, dioturnamente as pessoas pedem favores a ele, né, como realmente é uma coisa que se choca, né, até com a lógica, porque se nós cremos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, caros ouvintes, para que nós teríamos, meus amigos, que pedir a Deus alguma coisa? Porque se ele tudo sabe, se ele tudo pode, meus amigos, e se ele realmente tem todos esses poderes, por que ele então teria que ouvir uma súplica de uma única pessoa? Então, esse Deus pessoal, meus amigos, nenhum ocultista, por mais que ele queira, meus amigos, ele pode crer. Porque ele sabe que o verdadeiro grande arquiteto do universo está num nível muito acima. Agora, ao nosso redor, meus amigos, existem forças cósmicas muito fortes. Existem os arcanjos, existem os anjos, existem os espíritos da natureza, que são realmente quem constrói a beleza do mundo que está à nossa volta, e existem os elementais que estão em tudo, estão em todas as coisas. São com essas forças, meus amigos, que nós lidamos dioturnamente, e então nós lidamos muito mais com deuses, meus amigos. E nós também, caros ouvintes, cada um de nós, ser humano, é enquanto uma chispa divina e se manifesta aqui na Terra, também um anjo dentro dessa evolução. E nós, seres humanos, temos o direito de construir também a realidade e dar a nossa contribuição, caros ouvintes. Então, os grandes arcanjos, eles são duais em suas constituições. Eles têm, por um lado, a energia bruta e racional inerente à matéria, e também a alma inteligente ou consciência cósmica, que direciona e guia aquela energia e que é o pensamento dos grandes arcanjos, refletindo aí a ideação da mente universal, da mente cósmica, daquilo que os egípcios chamavam de Mahats, ou seja, a mente divina, da onde vem a sabedoria divina. Então são os grandes arcanjos, ouvintes, que estão perante o trono de Deus, é que conseguem perceber quais são os arquétipos, quais são as ideias que precisam ser corporificadas aqui na matéria. Então, mesmo quando surge um ser humano com tantos bilhões de seres humanos que somos nós, ouvintes, e ainda há muitos e muitos bilhões de seres humanos para nascer aqui na Terra, mas o nascimento de cada ser humano é uma obra, meus amigos, dos arcanjos e dos anjos. Ninguém, meus amigos, está sozinho aqui. Todos nós estamos evoluindo coletivamente. Então nós devemos ter muito claras essas ideias, meus amigos, Então, o que os ocultistas creem, meus amigos, é, na verdade, o poder do verbo divino, o poder do Logos. E nós, seres humanos, e como nos informa as escrituras, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também temos esse poder criativo, ouvintes. Nós temos o poder criador com a nossa mente, temos o poder criador com as nossas vozes, e eu estou exercendo aqui, nesse exato momento, esse poder, e nós temos também o poder criativo com o nosso corpo. Ou seja, nós também somos a imagem do poder gerativo, meus amigos, que lá em cima os grandes anjos e arcanjos também exercem. Então nós temos que lembrar das palavras de Jesus, meus ouvintes, ao conversar com seus pares judeus, ele lhes disse: vós sois deuses e vos haveis esquecido disso. E isso se aplica a todos nós, ouvintes. Nós temos que deixar de crer, meus amigos, que uma entidade extracósmica que está fora do universo vai nos ajudar, vai nos dar coisas, que nós podemos fazer troca-troca com esse Deus, meus amigos, pedir coisas para ele. E quando, na verdade, nós tentamos falar com Deus, meus amigos, a única coisa que nós conseguimos conectar realmente é a chispa divina que está conosco. Vamos, meus amigos, dirigir conscientemente esses poderes e entrar sempre em contato com o nosso eu interno. E aí sim, meus amigos, Deus vai estar presente no nosso dia a dia. Então, meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do dia de hoje e vamos continuar aqui a nossa transmissão, passando daqui a pouco, após o intervalo, ao nosso segundo bloco. Mas antes disso, vocês vão ficar, meus amigos, com o convite da Loja Esotérica Virtual Alevir para vocês virem auxiliar o nosso trabalho, nos patrocinando, se associando na Alevir, para que nós tenhamos condições materiais aqui para continuar levando esse trabalho. Vamos ao intervalo, caros ouvintes, e vamos voltar daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, caros ouvintes! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, dando continuidade ao nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia nível 1, trazendo as ideias que formam a base, o verdadeiro alicerce do edifício espiritual dos conhecimentos esotéricos. Temos a agradecer muitíssimo aí a audiência de todos que acorrem em grande número aqui aos nossos programas. Também a todos vocês que estão me acompanhando, ouvintes em outros horários aqui pela sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual Alevir e também nos discos que nós vamos distribuir posteriormente com esse programa. Sabemos, ouvintes, que essas ideias são difíceis, são ideias muitas vezes novidade para o pensamento de muitos, mas cumprimos aqui o nosso dever de redeclarar esta tradição, meus amigos, que vem sendo levada há muitos e muitos milhares de anos, antes que as pirâmides fossem construídas, meus amigos, já estavam estabelecidas estas ideias, e mesmo depois do desaparecimento daquela maravilhosa civilização que foi a civilização egípcia, uma civilização que tinha a espiritualidade como seu maior objetivo, esses princípios, ouvintes, continuaram a serem propagados, obviamente que a um grupo muito restrito de pessoas, mas agora nós estamos numa época, caros ouvintes, que esses conhecimentos vão voltar com muita intensidade. Realmente, O futuro, meus amigos, espiritual da humanidade é uma coisa tão extraordinária que nós realmente não podemos ter ideia de quão elevado vai ser o nível que nós vamos atingir, caros ouvintes. Pois nós estamos numa fase da evolução, amigos, em que o desenvolvimento das características mentais vai ser a coisa que o grosso da humanidade estará fazendo. Ou seja, o objetivo para a maior parte das pessoas nos dias atuais é o desenvolvimento da mente, a mente concreta, caros ouvintes. Agora, aqueles que já têm essa mente constituída, que já têm a mente concreta ativa, que já exercem o intelecto, que têm a memória já bastante desenvolvida, ouvintes, podem então começar a fazer um desenvolvimento diferente. É o começo, meus amigos, da construção da ponte que leva o ser humano da mortalidade para a imortalidade. Essa ponte, meus amigos, que é realmente uma das coisas mais difíceis dentro da nossa caminhada espiritual, porque é um momento que pertence principalmente a um campo de batalha, meus amigos, que foi brilhantemente descrito no Bhagavad Gita, o campo de batalha de Kurukshetra, né? Que se trata, meus amigos, dessa nossa cachola aqui que nós temos, a nossa mente. É a mente, meus amigos, que Helena Petrovna Blavatsky, muito sabiamente, ecoando os conhecimentos do Oriente, chamou de a grande assassina do real, porque a nossa mente, ouvintes, assim como o nosso cérebro, não tem luz própria. Esse é um dos grandes erros que nós vemos acontecer no mundo, meus amigos, porque há pessoas muito inteligentes, pessoas que têm muito conhecimento sobre as mais diversas áreas, e essas pessoas, às vezes, ouvintes, vêm para esse lado filosófico, para esse lado religioso, e elas pensam, meus amigos, que já são pessoas espiritualizadas. Grande inteligência, meus amigos, grande intelecto, grande memória, ter conhecimentos, às vezes muito grandes, sobre temas da espiritualidade, não é indicativo, ouvintes, de espiritualidade. Não cometam esse engano e não se encantem, meus amigos, simplesmente porque uma pessoa tem uma memória de elefante e é capaz de citar muitas e muitas passagens bíblicas ou de outras escrituras, de muitos livros, de dar brilhantes palestras, conferências, de estar à testa, de estar a cargo de movimentos espiritualistas, se tornando pessoas respeitáveis, às vezes crivadas de medalhas e outros ornamentos, ouvintes, que fazem com que as pessoas creiam que esses intelectos são pessoas espiritualizadas. Porque, meus amigos, intelecto é simplesmente estar com a cabeça cheia, meus amigos, de ideias alheias, de ideias de outras pessoas, coisas que nós lemos, que nós coletamos e colecionamos na nossa mente. Agora, a espiritualidade, meus amigos, é uma outra coisa. São aquelas pessoas que realmente conseguiram construir uma ponte entre a mente concreta e a mente abstrata. Porque na mente abstrata, meus amigos, está o começo da salvação. O começo da espiritualidade está na mente, no seu nível superior, aonde estão os conceitos abstratos que não têm imagem. E é lá, meus amigos, que está exatamente o reino da verdadeira filosofia, da verdadeira arte, da beleza e da harmonia espiritual. E essa mente inferior, meus amigos, é aquela, meus amigos, que nos impede de enxergar o outro lado da margem. Então nós temos que estar muito atentos, porque há processos mentais, caros ouvintes, que trabalham, né, contra a nossa espiritualidade, né? Existem até processos mentais de loucura. Quando a nossa mente percebe que nós vamos fazer um progresso espiritual, meus amigos, ela cria, ela inventa subterfúgios para tentar impedir a pessoa de seguir em frente. Porque, como nós dissemos, meus amigos, assim como o nosso cérebro está para o nosso coração, meus amigos, porque o coração, como nós dizemos aqui na nossa meditação, ele é o sol. Lá dentro está a chispa divina, de lá que vem a energia da espiritualidade. Agora, o nosso cérebro, meus amigos, que é o veículo da nossa mente, ele é chamado pela ciência, meus amigos, com muita propriedade, como massa cinzenta, assim como a lua, meus amigos. Então, o coração é o sol e o cérebro é a lua. E a lua, meus amigos, por mais que ela pareça brilhante, por mais que ela encante as noites, ela não tem nenhuma luz própria. O que que a lua faz, meus amigos? Ela simplesmente reflete a luz do sol. E é exatamente isso que acontece com a nossa mente, ouvintes. Ela é uma refletora. Então, o poder que a nossa mente tem é o poder de refletir. Então, a sabedoria, meus amigos, é aprender a virar o espelho da nossa mente para a direção que nós quisermos. Porque se o espelho da mente estiver voltado para baixo, para a matéria, então ela estará refletindo as coisas impermanentes aqui do mundo. Agora, o verdadeiro espiritualista, ouvintes, é aquele que consegue virar o espelho da mente para cima, para o alto, para dentro, caros ouvintes. E aí, então, a mente, meus amigos, cria a ponte que permite a nossa passagem para o reino da imortalidade. E toda vez que nós oramos, toda vez que nós realmente meditamos, que nós abrimos um livro sobre a espiritualidade, nós estamos, ouvintes, construindo tijolinho a tijolinho essa ponte que vai nos permitir passar para o outro lado. E tudo isso, meus amigos, em busca da verdadeira luz. E há, meus amigos, pessoas que se perdem tanto com essa problemática da mente, né? E lá na Voz do Silêncio também é uma passagem belíssima que diz o seguinte: que o espelho da mente, meus amigos, colhe pó enquanto ele está refletindo. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente. Quais são os conteúdos que nós colocamos, meus amigos, no espelho refletor da nossa mente? Pois essa sujeira, essa poeira, pode impedir que nós realmente consigamos refletir aquilo que nós realmente queremos enxergar. Porque o verdadeiro espiritualista quer enxergar do outro lado, ou seja, o lado da espiritualidade. Mas há aqui algumas outras ideias também muito interessantes, ouvintes, que nós temos que expor para vocês, fazem parte da verdadeira tradição sabedoria, que nos fala sobre a eternidade, meus amigos, da substância primordial. Isso que nós chamamos de matéria, ouvintes, é, na verdade, um dos grandes mistérios do universo. Porque a matéria, ela é eterna, ela é a base física para que nela a mente universal e infinita construa as suas ideações. Portanto, ouvintes, sustentam os esoteristas que não existe na natureza qualquer matéria inorgânica, ou seja, morta, sendo a distinção entre essas duas foi estabelecida pela ciência, né? E também pela nossa razão, que obviamente pode observar esses princípios. Seja lá o que pense a ciência, situação volúvel, né? Porque a ciência está sempre mudando de opinião, né? O ocultismo, ele ensina alguma coisa diferente com relação à matéria. Como tem feito desde tempos imemoriais, desde o Manu, né? O grande instrutor da Índia, e chegando a Hermes, o grande instrutor do Egito, e a Paracelso na Idade Média. Meus amigos, nós vemos no texto de Hermes Trismegisto, três vezes grande, né? No texto chamado A Virgem do Mundo, nós lemos o seguinte a esse respeito. Vamos fazer aqui uma citação. Ó filho meu, a matéria se torna, a princípio ela era, porque a matéria é o veículo para a transformação. O vir a ser é o modo de atividade do Deus incriado e previsor. Tendo sido dotada dos germes do vir a ser, a matéria objetiva foi conduzida ao nascimento, pois a força criadora molda de acordo com as formas ideais. A matéria, ainda não gerada, não tem forma. Ela vem a ser quando é posta em ação. Então, aquela grande substância, meus amigos, universal, única, quando ela é diferenciada pelo demiurgo, ela se torna essa matéria que nós conhecemos. E simplesmente, meus amigos, essa matéria primordial é o espaço infinito, sem dimensões. E aquilo que nós chamamos dessa matéria densa é apenas a curvatura desse espaço em pequenas e infinitesimais bolhas, que a nossa ciência já descobriu 300 dessas pequenas bolhas, né? Fazendo os átomos se chocarem uns com os outros, e agora está funcionando aí o grande colisor de hádrons, né? Lá na Europa, que tem muitos e muitos quilômetros de túneis para fazer com que os prótons se choquem de frente e sejam quebrados, para eles verem o que tem dentro ali daqueles núcleos atômicos. Mas os clarividentes já chegaram, meus amigos, na frente da ciência. Então, grandes clarividentes como Charles Leadbeater, como Geoffrey Hodgson, nos informam, meus amigos, que existem milhões e milhões dessas pequenas bolhas na substância, meus amigos, mais simples que existe, que é o hidrogênio. Então, o que dirá das substâncias mais pesadas, mais compostas? Então, o grande mistério, meus amigos, que está na matéria é exatamente esse, né? Porque a força, meus amigos, né, do espírito, ela é capaz de gerar, de alterar, meus amigos, o estado da substância primordial, e então o universo vem a existir. E esse universo, meus amigos, desenvolveu-se a partir de um plano totalmente ideal, onde haviam apenas os arquétipos, as ideias universais. E de lá, meus amigos, né, do Oriente, vem essa ideia de que antes que tudo fosse, meus amigos, havia esta ideação primária, primitiva, que e só pode vir, meus amigos, da mente do Criador, do Emanador, e obviamente que cada ser humano imita esse processo, meus amigos. Pois se o nosso corpo é imagem e semelhança do universo, ouvintes, nós também fazemos exatamente isso. Porque em nós está inscrito o mistério do universo. Ainda estamos muito longe, caros ouvintes, de entender como realmente o universo funciona. Mas conosco está uma imagem do universo, que é o nosso corpo. Então nós vemos que no corpo do homem existem milhões e milhões de gametas sexuais capazes de engendrar novos corpos, novas existências. No corpo das mulheres existem milhões, aliás, milhões não, algumas centenas de óvulos, meus amigos, alguns milhares de óvulos que, se fecundados, também podem gerar outras vidas. E por que existe tanta potência, meus amigos, de geração no corpo humano? Exatamente porque nós somos a imagem do universo. Então nós podemos ver que em nós, meus amigos, está atuando uma lei cósmica extremamente poderosa. Na Bíblia foi sumarizada com aquele preceito do crescei e multiplicai-vos. Então, essa lei, meus amigos, também é um princípio universal. Todos os seres, meus amigos, estão crescendo, estão se reproduzindo e estão se multiplicando. Porque esse impulso primordial foi dado lá atrás, desde aquele momento da singularidade que nós comentamos com vocês, quando ocorreu a primeira grande inflação da matéria, meus amigos, nos primeiros momentos do Big Bang, começou essa grande ideia do crescer e se multiplicar. E aí, meus amigos, nós podemos ter certeza de que, da mesma forma como nós, seres humanos, nos multiplicamos, os seres espirituais também se multiplicam. E também a consciência de Deus, meus amigos, se multiplica na forma das chispas divinas. Mas cumpre a nós, ouvintes, dar um destino para essa nossa vida. Porque vocês já devem ter percebido que há no universo um princípio muito grande de desperdício, né? Ou seja, de tantos e tantos milhões de gametas sexuais que existem no corpo do homem e esses milhares que existem no corpo da mulher, quantos realmente serão fecundados e quantos gerarão realmente um novo ser humano? Apenas alguns, né? No mundo ocorrem, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 100 milhões de relações sexuais entre seres humanos todo dia. Mas nós perguntamos a vocês, quantas dessas relações realmente geram um novo ser? Quantas que realmente desaguam na fecundação do óvulo pelo espermatozoide? Apenas uma pequena fração. E aí, meus amigos, se nós meditarmos claramente nesse aspecto, nós vemos que a nós, meus amigos, está implicada um grande objetivo, de é que nós, meus amigos, enquanto chispas divinas, nós temos que atingir um objetivo de realmente nos desenvolvermos não só como seres humanos, que nós já atingimos esse nível, mas agora, meus amigos, nós começamos uma caminhada para nos transformarmos em seres cósmicos. Nós, meus amigos, não podemos ser um desperdício da energia divina. Nós, meus amigos, temos que inscrever o nosso nome dentro da lista dos seres imortais, e nós temos que aplicar, meus amigos, os nossos esforços para desenvolvermos uma carreira cósmica. Porque as nossas energias, meus amigos, são como um pequeno óvulo que o universo gestou através da sua evolução. E cabe a nós, meus amigos, que estamos dentro desse óvulo, pois cada aura humana, meus amigos, é aquilo que os orientais chamavam de ovo cósmico. Então, dentro de nós, meus amigos, está se desenvolvendo um grande ser espiritual, um verdadeiro pássaro, meus amigos, espiritual. E como ovo, meus amigos, o símbolo do ovo, ele é realmente perfeito, porque ele vai mostrar para nós exatamente o que nós somos do ponto de vista da evolução. Pois no ovo, em qualquer ovo que vocês pegarem, meus amigos, tanto o ovo como os ovos dos pássaros, eles são compostos de 3 níveis. Você tem ali a clara, você tem a gema e você tem a mácula, né? O óvulo humano provavelmente não tem essa característica, mas os ovos dos seres vivos, meus amigos, têm essa característica. E o simbolismo ali é o seguinte, meus amigos: a clara representa o plano material, o alimento, né? Tem muitas pessoas que comem só do ovo como alimento, a clara, que é a albumina. A gema, caros ouvintes, representa o espírito, ou seja, aquela entidade psíquica que tem a natureza dos conhecimentos, das vibrações, de tudo que nós desenvolvemos dentro do nosso ser. Mas, caros ouvintes, o código genético que realmente transforma a gema num pássaro, que vai ser alimentado pela clara, é a chamada mácula, um pequeno pontinho branco que vocês já devem ter visto, um ovo. E ali, meus amigos, naquela mácula está representado exatamente a chispa divina do ser humano. Então, meus amigos, o convite que fica para todos que estão me ouvindo é que nós comecemos o quanto antes esta carreira, meus amigos. Nós temos que nos desenvolver, romper essa casca do nosso ovo áurico e começar a brilhar no universo como um ser independente, um ser que assume conscientemente a nossa posição na economia do universo. Não mais simplesmente como um ovo que está sendo chocado ali, né, dentro de uma situação muito confortável, mas sim uma pessoa que pega nas suas mãos a sua evolução e que decide ser um sucesso na evolução espiritual. Já está tudo aqui conosco, ouvintes. Basta nós começarmos a construir essa ponte que vai nos levar para outra margem. E é isso que nós desejamos a todos que estão acompanhando o nosso curso, que vai, lamentavelmente, chegando ao fim no dia de hoje. Mas agradecemos a grande audiência, a presença de todos que estão nos ouvindo. Realmente enviamos nossas melhores vibrações e nossos desejos de muita paz, de muita luz, de muita evolução espiritual para todos vocês que estão me acompanhando. Vamos, ouvintes, fazer a nossa última vibração para exatamente evocar, ouvintes, aquela chispa divina, aquela mácula que está no centro do nosso ovo áurico, que é aqui o nosso coração. Fechem nesse instante, ouvintes, os seus olhos e sintam o batimento cardíaco. Assim como o nosso coração bate 70 a 80 vezes por minuto, o Sol, meus amigos, no nosso sistema solar pulsa a cada 11 anos. E exatamente nesse ano e ano que vem está chegando um ponto do batimento cardíaco do nosso sistema solar, mais intenso. Então vamos visualizar, ouvintes, lá dentro do nosso coração, brilhando com toda a sua força, com toda a sua glória, com toda a sua beleza, a nossa chispa divina. Aquele diamante, aquela joia inefável que cintila com todas as cores do espectro, brilhando sobre o lótus do nosso coração. Visualizemos essa luz se expandindo, preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, se expandindo pela nossa aura, se projetando pelo nosso caminho. Vamos, ouvintes, trilhar o caminho da nossa evolução, sempre em consonância com este brilho, com essa luz da nossa chispa divina. Nesse momento solene em que nos recordamos desta verdade profunda e imutável, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o significado dessas palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, queridos ouvintes. Amém. Que o Espírito da Verdade esteja sempre entre nós e que a bênção, a força, a beleza, a sabedoria dos mestres, caros ouvintes, sigam até vocês, despertem os vossos corações, iluminem as vossas mentes e que nós possamos sempre estar aqui com muita alegria, muito entusiasmo para continuar estudando juntos. Vai prosseguir, meus amigos, a partir de agora, a programação musical, interativa e democrática da Rádio Esotérica FM, que com muita satisfação leva sempre muito boa música durante todo o dia para todos vocês, e à noite buscando trazer muita sabedoria para as vossas almas aqui no nosso programa. Nos despedimos desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, e uma ótima semana para todos e que nós estejamos juntos aqui nas próximas ocasiões. Enviamos a todos um forte, um caloroso e fraterno abraço e esperamos reencontrá-los na próxima edição do programa Lux Esotérica.